Ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo. Oh, oh. Ainda é tempo. Retoma de onde houve um abalo. Onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça. Receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Ouça, ainda é tempo. Volta, recomeça.